Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909 dígito 1 ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhas, neste sábado santo, nesta hora da misericórdia, acabamos de rezar o Terço da Misericórdia e tem sido de grande valor. Você que me acompanha todo o Brasil, testemunha as maravilhas do Senhor. Eu tenho ido muitas vezes a São Paulo, celebrado na Catedral da Sé. Ei, você é de São Paulo? Que me acompanha a Hora da Misericórdia pela Rádio Capital, ligue 0 operadora 41 8401-0909 dígito 2, e de outras capitais também, outras cidades do interior, não importa, 0 operadora 41 8401-0909 dígito 2. Por tuas chagas fomos curados, por tua cruz fomos libertados. Às vésperas de celebrar a Páscoa. Às vésperas, porque quando escurecer hoje, já é o terceiro dia. E nessa Semana Santa de 2014, nessa Páscoa de 2014, qual a graça que você pede? Qual é a passagem, a libertação, o êxodo que você quer pedir na sua vida? Comece agora a pedir. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, meu nome é Cleide Peixoto de Oliveira, moro na Vila Joaniza, Santo Amaro, São Paulo. Um abraço aí, São Paulo, gente. Eu quero testemunhar um livramento que eu passei ano passado. Pois não. Bem, tem 2 anos que eu comecei a ouvir o Senhor, daí nunca mais deixei de acompanhar o Terço da Misericórdia, todos os dias na Rádio Capital, São Paulo. Isso. Como o Senhor disse, esse terço é muito forte e poderoso. Bem, eu parei num farol com o vidro aberto do carro. Daí um rapaz entrou, sentou no banco do passageiro e disse: vai dirigindo quieta, porque é um assalto. Jesus! Padre, eu não acreditava que estava acontecendo aquilo comigo. Mas quando ele mandou eu sair da minha rota, eu caí em si. Ele revirava minha bolsa, revirava o porta-luva. Ah, eu não assim, tinha dinheiro, só um cartão de banco. Daí ele disse: vai dirigindo e não olha para o lado. Vou ligar para o meu comparsa para ver o que vamos fazer com a senhora. Eu só pensava nas coisas ruins, padre. Mas pensei, vou me entregar nas colo de Deus e Nossa Senhora, vão ter misericórdia isso de mim. Isso aí. Daí que veio na minha cabeça o Terço da Misericórdia. Isso. Padre, comecei a rezar. Eu nem terminei o primeiro mistério. Daí ele pegou e disse: para o carro, para o carro. Eu vou descer, não vou fazer nada com a senhora, não, vai embora. Padre, graças a Deus, ele não fez nada comigo, Amém. Não me levou nada. Agora Amém. Eu falo desse terço para todo mundo e conto meu testemunho para todo mundo. Glória a Deus. Amém, minha filha. Ela que acompanha o Terço da Misericórdia pela Rádio Capital. Testemunhe, gente, conte as maravilhas do Senhor. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra, sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Então, o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Ide depressa contar aos discípulos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As mulheres foram até o túmulo. Sabiam que havia uma pedra. E um anjo disse: eu sei que vocês vieram procurar, mas ele não está aqui, ressuscitou. É o que vamos celebrar assim que o sol se pôr do dia de hoje. Por quê, padre? Para dar 3 dias. Obrigatoriamente precisa o sol se pôr para ser o terceiro dia da ressurreição. Então, neste sábado, enquanto o sol brilhar, é o vazio. O vazio da igreja, não se celebra a missa. Nesse sábado não se tem casamento, não se faz sacramento. Por quê? Porque a grande expectativa é quando o sepulcro se abrir. Então, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor, todo mal vai sucumbir. Neste sábado, em plena hora da misericórdia, filho ou filha, estou falando com você. A pedra ainda não rolou. Esperamos a Páscoa. Aguardamos a Páscoa. Como falavam os antigos, o rebentar do aleluia, como se dizia. Pelo nome de Jesus e pela sua vitória, é o que podemos nos apegar agora e pedir: dai-me a graça de ter libertação. Em nome de Jesus, que iremos proclamar ressuscitado, as muralhas vão cair. O inferno estremecer. Hoje é o dia que Jesus desce ao Sheol, por isso vazio. Jesus está no Sheol, na mansão dos mortos, anunciando aos filhos de Adão a ressurreição. Canta, igreja. Canta, igreja. alguma nova canção que brota nessa noite santa, na luz que brilhará dentro das nossas igrejas, proclamando: eis a luz de Cristo. Uma nova unção na ressurreição do Senhor neste sábado santo. Peça ao Senhor: eu preciso e necessito de uma Páscoa, como temos rezado. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Tende piedade de nós, Jesus. Eu insisto nessa hora da misericórdia. Qual a graça você vai pedir a Jesus nessa Páscoa de 2014? Hein? Qual a graça? Amado Senhor Jesus, ajudai-nos a vencer todas as batalhas. Ajudai-nos a vencer, Senhor. Os milagres vão surgir. Eu acredito nisso. Abençoai, Senhor, neste sábado. Abençoai os que estão nos acompanhando na hora da misericórdia. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, na esperança da ressurreição. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.